Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos no ar. E chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado a você que sintoniza as nossas frequências no Rio Grande do Sul e Santa Catarina para ouvir o Pretinho Básico e também toda a nossa programação que é gerada de Porto Alegre para todo o sul do Brasil e também pela internet. Muito obrigado a você que nos escuta pelo site da radioatlântida.com.br, né, Porazinho? É verdade! É, coisa boa, viu, Porazinho? Sim, sempre sim. Um sorriso aí, estampado aí, no latão, né, cara? É nóis, cara. Coisa boa. Fala, Amarelo! Ô, beleza! Beleza, Potterzinho? Beleza, gente? Potterzinho se alimentando, hein? Fazendo um lastrinho. Chocolate. Vai comer gente hoje, chocolate. Potterzinho? Comer chocolate. Hã? Chocolate. Ah, o Potter é canibal agora, né? O Potter tá praticando canibalismo. Está comendo uma menina aqui da rádio, comeu a mãozinha dela hoje. Deu três mordidinhas. Eu vi. Ele fazia nhaque, nhaque, nhaque. Hoje à noite. Foi um mordisco a delas. Direi, a maldade está na cabeça direi, de quem ouve, né? Direi quem comerei hoje à noite. Não, não. Eu quero dizer mais. O Potter comeu um pedaço do meu dedão. Querida Dona Marlene, minha mãe, está em Porto Alegre. Vai morder a Dona Marlene hoje à noite. Eu não sei quem é pior. Se é esse que dá mordinha nos dedinhos, aquele que chega, pega a mãozinha e dá um beijinho. O Slow, eu nunca tinha visto alguém morder a mão da menina. Chegou a menina, eu falei, mas olha que modelo. Bom, tudo bem, Mr. P? Tudo bem, Mr. P, me entende. A estrela móvel desse programa é Comanches com o único. É o galo cinza deste programa. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 19 horas aqui pela Rede Atlântida. E os destaques comentados do Clique RBS. A maré subiu e alagou parte do aterro da Bahia Sul em Floripa. Olha aí, rapaz. Por volta das 3 da tarde de hoje, a água invadiu alguns pontos do estacionamento do Centro de Convenções Centro-Sul. Caramba! No centro de Floripa, cara. Já toquei lá. Olha que loucura, mano. É dois. Olha, é uma ilha, 2011. É uma ilha. 12. De modo que a vez invadiu as pistas que vão para o aeroporto lá e trancou trânsito. Tudo. É aquela coisa, né? Você deságua em mim, eu o oceano, né? Boa, pause. Propagandas de carro terão que veicular frases educativas a partir de outubro. Que legal. O Denatran disponibilizou 6 frases para que as agências de propaganda usem nas campanhas dos veículos das montadoras que representam. Eu sei quais são as frases. Então manda aí. Não rebaixe o seu carro. Não é assim, não. Não mexa no seu carro. Respeite a sinalização de trânsito, faça revisões em seu veículo regularmente, cinto de segurança salva vidas, no trânsito somos todos pedestres e capacete é a proteção do motociclista. Ah, tem mais uma, transporte com segurança, use a cadeirinha. Boa. As empresas podem usar apenas uma delas em todas as propagandas. Eu acho que o pessoal vai usar mais aquela no trânsito, somos todos pedantes, né, que tu falou aí. Não, é pedestre. Mas somos pedantes. Parece ser pedante. Mas somos pedantes, realmente. Somos pedantes. Agimos como se basta fosse o sujeito, você pode até dizer que não, você que está ouvindo a rádio nesse momento. Esse é o pedante. Pode dizer que não, eu não sou eu assim. Eu sou legal. Eu não. Claro que sim, o cara sentou atrás do volante, no banco de um carro, a pessoa se transforma. Se transforma, por mais que não queira admitir. Eu mesmo agora, quando estava subindo para cá, tá? Meia culpa, Davi, vamos lá. Eu mesmo agora, quando estava subindo para cá, tinha uma velha naná na minha frente. Olha aí, a velha naná, velha! O cara chamava a velha de naná. Por hora, entendeu? E por isso que eu tinha vontade de passar por ele e gritar, ah, velha naná! Não gritei, cara. Aí, essa coisinha rica aí. Não gritei. Por isso que eu cheguei Coimbra. Por isso que eu cheguei queimado aqui, entendeu, cara? É, deu pra notar que tu chegou queimado, Magnata. Deu pra notar, realmente. Quando aquela velha naná? É assim, viu? Se transformou. Este menino criado pela mãe. De bons modos. Né? De bons modos. Se transformou. Um bom rapaz, né? Um bom rapaz. Por isso os Transformers, né? Isso. Megatron. Mega Fox. Enem bate recorde de inscritos. Número de candidatos em todo o Brasil ultrapassa 4 milhões e 500 mil. Há 3 meses da realização do exame, o contrato com as empresas que organizarão a prova ainda não foi assinado. Com isso, nenhuma atividade pôde ser iniciada. Tá bom. Como, por exemplo, a contratação de fiscais e examinadores. Tranquilo. A gráfica também permanece em processo de licitação. Ei, do passado, né? Lembra do problema, né? Passou a prova, né? É. E aguardem, né, o novo escândalo do Enem, porque ele vem. Certamente vem mais um. Ele vem, cara. Vai ter mais um capítulo nessa história. Remédio que combate o colesterol vai ganhar genérico no Brasil. Feito! Preço do Lipitor deve ficar por menos 35% do que o valor do produto original. Eu já tô vendendo o genérico do Lipitor aí, Magnata. O Lipitor é o remédio mais vendido no mundo e custa hoje... No país, entre 90 e 200 reais. Mais vendido do mundo. Salgado. É para mais isso, do que aspirina. Não, não para isso, né? Para essa. Não, essa. Não. É o remédio mais vendido. Mais do que aspirina. Mais do que. É o remédio contra colesterol. É isso aí mesmo. Porque aspirina é o melhor remédio do mundo, né, cara? Ela cura tudo. Tá ganhando alguma grana? Tudo ela cura aspirina. Da Bayer? Guampa, ele não cura. Tomei uma pastilha. Não de... cura, Guampa? Não cura. Nada cura. Mais uma vez curou uma guampa. Só o tempo pode curar a guampa. Curou uma guampa. Belo filme nacional que chama Cinemas, Pirinas e Urubus. Ah, é verdade. Que o cara, ele é contratado da Bayer alemã pra fazer o comercial das pirinas no interior do Nordeste. E aí ele exibe filmes. É um road movie do Nordeste. Exatamente. Aí ele exibe filmes e depois desses filmes, ele vende muitas pirinas. Porque os filmes induzem as pessoas a ficar com dor de cabeça, começar a sentir dor no corpo. Aí ele vende muitas aspirina e ganha muito dinheiro. Potter tá com muita dor no corpo. Muita. E aí o filme tem uma bela mensagem. O Grêmio tá fazendo isso hoje. Não é tudo. O Grêmio tá deixando muita gente com dor de cabeça. É. Tá bem, vamos dar uma rodadinha aí depois dos destaques comentados do Clique RBS. Vamos atacar de Girimum, é isso? Girimum e os relatos do dia! Vamos lá, meu! Curtiu o Rio Grande lá? É, tava legal, cara! Relatos do dia, o Pretinho Básico. Onde é lá, né, Girimum? Aqueles prédios lá e pá. Ah, curti, alto visu lá do hotel de cima, fiquei a Vanessa. E o cupim? Cara, cupinzeira, linda, cupinzeira, meu. Cupinzeira, cupinzeira, tocou, feito louco, né, meu? O cupim é o violeiro da balada do Curtir. Sim. É o grande Mauro Cupim da banda Badaway, que nos acompanha, né, Magnata? Ô, Magnata, não é isso aí, meu. Não é, mas não, nada tocou ver, na Badaway, agora vamos pros fatos do dia. Vai então, meu. 8h57, Cláudia Abreu e o marido passeiam com as filhas no Leblon. Olha! Cláudia Abreu ainda... Não, a Cláudia Abreu não mais. Acho dá. Que acho e aí, que não meu, dá. Vai ficar passeando aí? Acho que a Cláudia Abreu não mais. A gente lembra quem é, né? Óbvio, é bonita, cara. Ela ficou várias novelas. E aí, Girimum, vai lá, vai. Eu tô querendo. A última que ela fez foi com o Renato Mendes. Deixa o Girimum ir, mano. Deixa o Girimum ir. É a minha hora, Borozinho. Tá bom. Segura. Contei pra vocês quando eu encontrei a Glória Maria. Vai ou não vai, Girimum? 10h32, Aline Moraes conversa com o namorado. Ah, ele tá contando o final de semana com a gente. Meio dia e 9, Juliana Silveira troca beijos com o novo affair no Rio. Quem é a Juliana Silveira? É uma branca, cabelo com sonho claro. Ah, tá. E olhos normais. Olhos normais. É uma standard. Tá bom, vamos lá, 14h05, Sandra Bullock. Aqui, Potter. Bet White. Quem é? Não sei quem é Bet White. Quem é, Bora? Não sei também quem é Bet White. Quem é Bet White? Não sei quem é Bet White. Não conheço. Produção? Não conheço, Girimum. Bom, bota aí no... Sandra Bullock e Bet White. Vamos lá, cara. Quebraram até o chão na TV! Quebraram até o chão na TV! Meio talvez seja se requebraram. Requebraram, né? Dançaram na boquinha da garrafa. Requebraram, tá certo. A boquinha da garrafa. É. 16h21, Daniele Suzuki ganha beijo do namorado após surf no Rio. Eu vi as fotos, deprimido, duas horas pra me recuperar. Merece, cara, né? Um essa notícia tem sentido de requebrar até o chão. A Betty White é uma atriz americana que nasceu em 1922. Cara, só o KG reconheceria essa pessoa. É a Bertie deles lá, então. Caramba. É, deve ser. 1922, 90, então? 90 já? 88. 80. Acabadinha? O que tá dizendo? Vamos, bora! Vai, segue! E agora? E agora? Agora ali! Questão de... 4, 4, 4 minutinhos, nada mais que isso. Era 6 e 8. Nada mais do que isso. Quatro. Era 6 e 8, Girimum. 6 e 8, 4 minutinhos. Nessa, vou embora direto pra cá. 18 e 8. A Vanessa tá te esperando, Girimum, não te atrasa. Whitney Houston! Curte férias das Bahamas com a filha! We always love you! Meu Deus! É isso aí, meu! É bruto. Ô, Girimum, parabéns, cara. Tem um cara muito observador. Parabéns, Girimum. Tô sacando. Vai daí, Poderzinho. Fala, bebês. Meu nome é Moisés Dias. Moro na cidade de Videira, meio oeste catarinense. E queria mandar um... Fiadapu! Pra vocês, o porquê vocês já vão entender. Estava eu na aula de química, foi quando o professor falou o nome do grande estudante da estrutura atômico. Bohr, atômica, deve ser, né? Bohr. Inconsequentemente, soltei um... Ah, Mr. Bohr, grande presença, magnata! Grande presença, Mr. Bohr! É tipo quando, quando o magnata vê que a pessoa do classificados é... Ah, claro, tá. Claro, o grande Mr. Bohr da química. Por quê? A minha amada professora me passou a maior lição que poderia existir sobre a como a vida é tudo química pura, ok? Logo após, recebi um torpedo de um amigo contando que soube que sua namorada havia chifrado ele. No ato! E no mesmo momento em que a excelentíssima professora estava falando sobre sua mãe, que acabara de fazer uma cirurgia, eu soltei um... Fiadapu! O mais engraçado é que nesse exato momento a sala decide ficar quieta de uma hora para outra. Por quê? Assim. É sempre assim. Resumindo, foi acusado de estar zoando sobre aqueles merdas de químicos, é o que está escrito aqui, e de chamar a mãe dela de profissional do sexo. Ó! Oh. Abraços e manda um grande presença, magnata. Não, grande presença, magnata, eu não mando. Eu mando um abre teu olho, magnata. Pro terceirão, SIC 2010. Não divulga o e-mail porque é do meu serviço. Olha! Tá bom. Mas se quiserem, pode responder. Tá aqui o cara que começa com consórcio. O e-mail dele. Tá bem, grande consórcio, né? O grande consórcio. Consórcio. Muita gente tem, né? Davi, eu estava agora, nesse momento, no ensaio de uma peça baseada em dois livros meus, cara. Baseado em quê? Chamado Sobressaltos de Scarpin. Tá? É uma peça que eu fazer no Teatro Renascença, que vai estrear agora na sexta-feira. A atriz principal é Joana Vieira. Que é irmã da nossa colega Cristina Vieira. Certo, olha, me fala uma coisa, Davi, de quem é a direção? Tem no jornal aqui, cara. Puxa, Davi, desculpa. Ajudaria. Derrubou, parece o Zé Aldo Pinheiro, pô. derrubou, cara. Virus database has been updated. Que nem uma vez tava o Zé Aldo Pinheiro com o Pelotinho Velho, repórter Pelotinha, que inclusive tem uma história com o Renato Portaluppi, depois eu conto, se vocês quiserem. Claro que queremos, o futuro técnico do Grêmio. E o Zé Aldo chegou e disse assim, o Pelotinha, como é que é o nome do Dega? Era o volante que tinha ali. E ele, Degolino Pereira da Silva. É óbvio que o Pelotinha não sabia coisa nenhuma. Mas não perde a viagem. Não perde, cara. A viagem. O Pelotinha, agora eu vou denunciar. Numa época que o Pelotinha estava solteiro. Pelotinha. E ele trabalhava num jornal, um grande jornal aqui da capital. Certo? O Pelotinha fez o seguinte, ele esperava que todos da redação saíssem, ou todos ou quase todas as mulheres, sobretudo da redação, saíssem lá pelas 23 horas, tá? Por volta disso. Ia no banheiro das mulheres... No banheiro das mulheres, entrava num dos boxes do banheiro das mulheres e escrevia: Pelotinha é bom de cama. No outro dia, as mulheres da faxina chegavam e apagavam aquele negócio. Tá? E ele esperava e ela escrevia: Pelotinha é bom de cama. Né? E assim todos os dias ele fazia, cara, e aí começou a funcionar, cara. As mulheres, algumas mulheres começaram a se impressionar. É a alma do negócio. Cara, porque olha só como é inteligente o negócio, porque as mulheres pensam assim, pô, é uma mulher que escreveu, claro. Aqui, é o banheiro das mulheres. Bah. Não vai ser um homem. Sim, né? Sim. Mais inteligente que as mulheres, o Pelotinha. Pelotinha. O Pelotinha. Pelotinha. Pelotinha. Pelotinha. Pelotinha. A peça vai ser dirigida por Tainá Dada. Tainá Dada, tá bem. E a atriz principal está é a Joana Vieira, a informação. Que é nossa irmã da nossa colega Cristina Vieira. Certo, Davizinho Coimbra. Bem. Muito bem. Vai daí, Porazinho. O árabe vai à loja do judeu. Isso é uma piada? Para comprar sutiã. É piada? É uma piada, velho! Piada, velha chupada! Lingerie Marieta! pra você por bem na sua lua de mel. Oba! Que raiva, cadê o disco? O árabe vai à loja do judeu para comprar sutiãs pretos. Olha. O judeu, pressentindo bons negócios, diz que são raras essas sutiãs. Vendo por 40 euros cada uma. O árabe compra 6 e volta alguns dias depois querendo mais 2 dúzias. Olha aí. O judeu diz que as peças vão ficando cada vez mais raras e vende por 50 euros a unidade. Um mês mais tarde, o árabe compra o que resta por 75 euros cada. O judeu encucado pergunta o que faz com tantos sutiãs pretos. E o árabe, ah, corta 2 sutiãs em 2, faça 2 chapeuzinhas e vendo para a judaizada por 100 euros cada. Faça os pipas para a judaizada toda. Ah, velha. Muito boa, Porazinho. Tem uma aqui para contar para vocês, cara. Boa tarde, amigos do Pretinho. Gostaria de convidá-los para visitarem neste sábado, próximo dia 14, Pito, vai curtir isso aqui, cara. No Pepsi On Stage, a terceira convenção nacional dos colecionadores de Hot Wheels. Ah, que legal. Os carrinhos aí, que no nosso tempo, Davi Coimbra, Everton Cunha, Porazinho, eram o Matchbox. Sim. Do teu tempo também, Maurício Amaro? Ainda existem os Matchbox. Ainda existem, é, exato. Ainda existem. Lembrando que Mr. P é o único cara que tem um Hot Wheels gigante, né? De é o carro dele, de verdade. Eu vou lá expor ele. Diz aqui o amiguinho, sou um pequeno colecionador destas tão desejadas miniaturas e estarei expondo minha coleção nesta convenção junto com mais de 50 colecionadores do Brasil. Boa. Um forte abraço pra vocês, um fiadapu pros colecionadores deste Brasilzão e um... Ah, velha! Hot Wheels, velha! Para minha mulher. Mandou aqui o Marco Demarque de Blumenau, Santa Catarina, que vai estar em Porto Alegre no fim de semana, então, pra convenção nacional dos colecionadores de Hot Wheels. Que maravilha. Deve ser muito legal. Eu tenho lá meus Hot Wheelzinhos, né? Vai ser no Pets on Stage das 10 da manhã, 7 da noite. É isso sábado. Aí. Pô, belo programa. Sábado. Uma belo programa. Adultos meio infantis. É só criança, também, né? Só criança. Que só vai, criança né? de qualquer idade. Esse cara tem mulher. Criança de qualquer idade, cara. É, meu. Então, uma criança já tem mulher, então, a esposa que ele falou aí. Ah, mas deve ter uns 16 anos. Não, esse aqui é um barbado. É um trintão, cara. É um trintão. O cara nos segue no Twitter e tudo mais. É um trintão, cara. É que nem nós aí, entendeu? É. Deve ter um filho. Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Nenhum, cara. Tu não tem mais carrinho de brinquedo em casa, cara? Nunca tive. O que tu coleciona, Pato? Eu só brincava, eu fazia barco de papel quando chovia. Aí botava na ladeira e ele descia ali o esgoto, sabe? Mas não coleciona aqui, nada, Potter. Mas é impressionante a quantidade. O que tu coleciona, Potter? Potter coleciona botão, tem uma coleção de botão lá. Muito legal. É impressionante a quantidade dos Hot Wheels e as coleções, porque eles são feitos em séries, né? Tem várias séries. E como é que pode, cada vez que eu chego eu não vejo um repetido, claro, pouquíssimas vezes a gente vê um que já tinha visto uma loja, encontrou que já tem, mas cara, da onde sai tanta ideia pra fazer tanto carrinho diferente, cara? É verdade. É uma coisa os nerdzinhos malucos ficam pirando em modelo de carro, né? E aí isso eu já fico pensando dos criadores de brinquedo, cara, os caras que criam brinquedos, cara. Como, que cabecinha. Pô, tem aquele filme com Tom Hanks, Quero Ser Grande, eu acho, talvez seja isso aí. Uh-huh. Que ele vira um guri, né? Só que com a cabeça de adulto. E vai trabalhar. Aliás, ao contrário, um adulto com a cabeça de guri. E vai trabalhar numa loja de brinquedos, numa empresa de brinquedos, né? E ele começa a criar. É. Criar brinquedos, claro, porque ele tem a cabeça de criança, né, cara? É muito legal. É fora, sério, cara. É fora, sério. Duas coisas que eu aprendi a não criticar aqui no programa: lutadores de UFC. Muito saudável. E pessoas saudável. Que amam carros. Essas pessoas elas são mais fanáticas que torcedores de futebol. Se eu falo mal do Grêmio, aqui os gremistas me levam a boa. Agora eu falei mal de UFC. Cara, invasão. Então faz o seguinte, fala qualquer coisa contra animais. Aí tu vai ver os defensores de animais. Ah, isso é vegetarianos. Ontem. Ah, vegetarianos, então? Ah, ontem. Até queria dar dica, eu passei ontem por cima de um gato, né? Aí fez tudo. Só pensei. E eu não ouvi mais nada do gato. Tadinho do gato. Você atravessou, né? Você atravessou na frente. Não viu nenhum. Então, mas me fala uma coisa, cara. É que tu demonstrou a tua indignação. Não, só que eu não gosto, mas... né? Só não, eu falei que eu não gosto. As pessoas entendem que às vezes. Não, tu falou que era coisa de gay, né? Tu falou que era coisa de gay. Falou, o UFC é coisa de gay. Pá. Passei um pouquinho só. Assim, passou, né? Você passou. Que falar que é de gay é uma coisa de falar que não gosta, né? Não. Na verdade, entende. Na verdade, tu nem falou que era de gay, tu só disse que achava ridículo o cara ficar vendo dois homens de tanga se abraçando. Afinou, né, bonito? bonito assim, não. Cara, pode vir um por um que eu vou fazer igual aquele filme do Indiana Jones, lembra? Que um cara pega duas espadas, duas espadas e começa a... Faz um monte de pressão com as espadas, e ele pega, tira um tiro e pá, pá, mata o cara. Tá, mas vamos ver qual é o... Só pra esclarecer e encerrar o assunto, desculpa pra não deixar um amigo passar ruim, vai passar uma ruim daqui pra frente. Olha só, nesse esporte, muita gente, a maioria... É do bem, é legal, não, faz sim. Por isso, mas tem os malucos. É por isso que a diversão dos malucos é dar pau, entendeu? No primeiro que aparecer, eles querem dar pau. Então, tu usar esse microfone pra 1 milhão de pessoas, deve ter um maluco ou dois, entendeu? Nos ouvindo que agora. Vão te pegar. Que um deles por isso que eu quero então, dizer, deixa bem claro que eu admiro todos os lutadores. O Maurício Amaral, o Piatti. O Potter é loiro, alto e tem um Del Rey preto. Davi, eu quero te dizer que nesse 1 milhão tem um ou dois que gostam de homens. Então eles vão te pegar também. Vão te pegar, Davi. De outro jeito. Vão te pegar. Pô, mas eles não são lutadores. Não, mas todo lutador... Claro, é ao contrário. Todo lutador de arte marcial, de luta livre, é faixa preta. Faixa preta tem uma mentalidade diferente, né? Ah, isso. Uma mentalidade... Sério, um cara que não briga. Um cara que chegou na faixa preta não briga mais na vida dele. Sim, tá bem. É um cara tranquilo. Eu que cheguei na faixa verde não brigo mais, imagina. Tá certo. Eu também parei na faixa verde. Eu só quero perguntar qual é o assunto insuportável pra cada um aqui, porque o Potter assunto falou que pra ele, carro insuportável. Eu não aguento mais falar de mulher. Esse é o por aqui. Eu vou contar uma piada. Vai, minha. Boa! Vai. Boa, Pi! O Joaquinzinho ali, plantado na esquina, há mais de uma hora, paradinho. Olha pra um lado, olha pro outro, com quem cara de quem quer atravessar a rua, mas não atravessa, fica ali. Aí chega o Cristiano Manualdo, olha pra ele... Ó, menino, mas por que estás aí a parada já faz mais de 1 hora e não atravessa logo esta rua? Aí o Joaquimzinho olha para ele. É que minha mãe disse para mim só atravessar a rua depois que os carros passassem. E até agora não passou nenhum. É boa. Joãozinho, toma chocolate. Para aí, pô, você beleza, chocolate. Tô comendo já o chocolate. Mas já tá meio gordinho, Joãozinho. Tá com tempo para também? De comer esse chocolate. As férias de inverno fizeram mal, hein, João? Ah, hoje, João. O gordinho, o Joãozinho. Tá redondinho já, João. Não, faz assim, cara. Tá com tetinha. O batata começou assim. Cara. Não, nada a ver, cara. As férias também. Não vamos falar das tetinhas, olha o bullying. O Joãozinho, assim tu vai acabar no gol. Já acabei no gol. Na verdade, eu jogo no gol, tio Davi. Já é do lado e o batatinha do outro. Ah, mas o Tafarelli também jogava no gol. É, mas era magrinho. Ah, continua magrinho. O Tafarelli também jogava no gol e não era magrinho. Fala, Patri, aí, meu. Qual é a diferença, tudo bem, meu? Tudo beleza. Entre o IBGE e o PCC. Um chocolatinho, mais um chocolatinho. Bem que o IBGE pode estimar quantas pessoas irão morrer este ano. E o PCC pode informar os nomes. O que significa... Muito bem hoje. Presta atenção, o que significa voltar para casa à noite e encontrar uma mulher que lhe dá amor, afeto e ternura. Entendeu, né? O que significa voltar pra casa à noite? Você que é casado, né? No caso, eu não sou casado, mas tudo bem, vou tentar. Uma mulher que lhe dê amor, afeto e ternura? Você entrou na casa errada, companheiro. Pode sair e voltar pra sua casa. Meu pai, pensei que iam falar que é a mãe do Joãozinho. Sim. Uma mulher que dê amor, afeto e ternura. Não, essa mulher só dá amor, afeto e ternura pra mim mesmo. É, pra ti, nem Joãozinho. Nem pro meu pai mais ela dá. Mais 3 aqui tem, tá? 3, cara. Como se agrada uma mulher com apenas, Porã, 8 centímetros? Tempo! Como se agrada uma mulher apenas com 8 centímetros? 8 centímetros deve ser mais ou menos um lado do cartão de crédito. Mulher gosta muito de cartão de crédito. É bom, guri. E o Jorge Adame. Meu priminho ganhou presente. O pai do meu tio, ganhou presente nesse fim de semana, de Dia dos Pais. Ganhou um carro. Ah, é a mãe do meu amigo, deu pro marido dela, pro pai dele, no caso. Ah, é? Comprou com o dinheiro dele. Dia dos Pais, né? O Jorge Adame manda novos apelidos do time do Grêmio, tu vai ter que tentar adivinhar, tá? Por quê? Sopa de hospital. Por que que é sopa de hospital? É, sopa de hospital... Que não faz mal pra ninguém. E mais uma. Roda Gigante Desligada. Por que que seria esse apelido? A Roda Gigante Desligada só pode ser porque não consegue dar a volta por cima. Jorge Adame, tá? Que mandou. Legal, Jorge. Jorge vai se embora agora! Pode! Oh, valeu, galera! Oh, tchau, obrigado! Tchau. Valeu, Guri! Falando pra no Grêmio aqui, eu tenho uma informação quente que me passou uma fonte de... muito bem informada. Certo, fonte que está confirmado o Renato Portaluppi, que quer deixar agora já aqui em primeira mão para a audiência do Pretinho. Pô, Davi, desculpa eu te dizer isso, não queria jamais fazer isso, mas eu havia dito isso há alguns minutos já. Não. É evidente, eu havia dito. Não, Mera, tá fora, fora, terminou. Tá fora. Vai pro sofá, Pretinho, Mera. Caiu, meu, caiu. Eu liguei pro... Não, eu estou planejando. Só trabalha aqui agora. Não, trabalha aqui no programa. Mas enfim, senta ali, Meira. Fica aí, coitado do doutor. Senta lá, Meira. Senta lá. Fica com ele. Puxa ele, Joãozinho. Puxa ele aí. Vai lá com o Joãozinho. Vai lá. Deixa eu pegar aqui. Menininho, bom. Confirmado, então. É Renato Portaluppi, o treinador do Grêmio. É, confirmado. E qual é a tua impressão, a tua opinião sobre este fato, Davi? Não tenho opinião. Não, sabe o que é, cara? É que é o seguinte, a gente, técnico de futebol, se a gente conhece o cara, daí a gente pode dar opinião. E como é que a gente conhece? A gente conhece vendo o cara trabalhar, o jeito que o cara trabalha. Tem um monte de cara aí que vieram trabalhar no Grêmio, no Internacional, e vieram com nome e, entanto, decepcionaram. Outros, ao contrário, vieram sem nome que se transformaram em grandes treinadores. Mano Menezes tinha 5 anos, cara. Não, menos. Ele tinha 3 anos de treinador profissional, 3 anos. Daqui a pouquinho o Mano Menezes com a gente aqui no Pretinho Básico, hein? Não ao vivo, obviamente, ele está nos Estados Unidos, mas temos uma ligação com ele lá. Aqui, ó, 3 anos de treinador profissional ele tinha quando veio, foi treinar o Grêmio. O próprio Filipão chegou contestado no Grêmio, né? É, mas o Filipão tinha uma carreira Parece que continua contestado no Palmeiras. Primeiro foi pro Grêmio, 87 ele começou no Grêmio. É verdade. Então o Grêmio já o conhecia. Sim. Agora, imagina o Mano Menezes, 3 anos de carreira de técnico profissional, né, técnico mesmo. Aposta, né? É uma aposta total, e entre outros tantos. O Enio Andrade mesmo, quando veio pro Grêmio também, era um treinador. Olha, eu não tenho opinião sobre a chegada dele, mas eu tenho uma decisão, eu não vou imitar ele. Eu imitei, o Altuário foi demitido, imitei o Meia foi demitido, imitei o Lauro, só caiu fora. Não tá dando sorte. Mas para. ao mesmo tempo é um presente pra torcida do Grêmio, né? Cara, com muita identificação com a torcida. É o que tem a maior identificação é só do Grêmio, né? É um nome pra sacudir torcida, é perigoso para o próprio Renato. Sim, perigosíssimo. Né? Perigoso. Mas depois a gente fala isso no Bola nas Costas. Também, né? Daqui a pouquinho também no Bola nas Costas, Mano Menezes. Vai daí, Davizinho. Manda bala aí, Davi. Boa tarde, Pretinhos. Boa tarde. Me chamo Guilherme dos Santos e Luca e me formei em Ciências Biológicas na Unesc, de Criciúma. Na última sexta-feira ele se formou agora. Oh, que legal, parabéns. Dia 6 de agosto. Todo mundo se formou sexta-feira, sábado aí. Acontece que minha namorada perdeu a câmera fotográfica digital dela. Isso é perigoso. Caiu na net. Vacilou, caiu na net, né, meu? Se caiu, manda pra gente. pora@atlantida.com.br. E na câmera estão todas as fotos que eu tirei dela. Nos momentos mais íntimos. Ele quer que quem achou. Não, tô brincando. A máquina foi ali e apagar. Apaga as fotos, então, por favor. Um gesto de bondade. Minha namorada do Guilherme era modelo até o ano passado. É uma loira alta, de 1,75m. Mas aí parece que engordou um pouquinho, né? Engordou um pouquinho. A cintura. Uma cinturinha de vespa, como se dizia antes. E a pele dela é macia, agradável de se tocar. E escorregadia. É, muito escorregadia. O pezinho da namorada. Qual o número? Pezinho de cristal. 36. E o garrão, tem casca ou não? Não tem. Não, quem tem garrão é tu, né, Potter? Não, é brincadeira. São só as fotos da formatura. Tá, que tem na margem. Isso que ele sabe só as fotos da formatura, né? Tinha um amigo nosso que roubava a máquina fotográfica. Roubava a máquina fotográfica, qualquer pessoa. Ia no banheiro, baixava as calças, tirava foto do seu dito cujo e devolvia pra outra pessoa. Tá, não dá ideia, pô. Digital. Hoje que eu vou estar a câmera da guria agora. Não dá ideia. Os amiguinhos na escola. A pessoa ia mostrar as fotos da viagem. Depois manda pra... Olha a câmera da viagem, vó. A câmera da mina é uma Panasonic cor de rosa, tá? Que provavelmente foi esquecida no banheiro feminino. Que pena. Então peço a alguém que tenha encontrado, pelo menos mande as fotos para o e-mail dele. Não precisa devolver a câmera, nem se identificar. Não, claro que não. Ele pediu para divulgar o e-mail. Óbvio, vamos mandar foto para ele, rapaz. Vai estar malando pelo e-mail, ele descobre o IP da máquina, descobre o endereço e vai lá pegar a câmera. Não, eu posso passar o e-mail? Davi? Eu vou ali no banheiro das mulheres. Então passa o e-mail. Aqui. Será que foi nesse? Bora. Ah, não, não é esse. Não, o e-mail é QJO. Ah, o QJ? Queijo. Queijo. QJO. Zou, como se fosse zoológico. Z-O-O. Será que é verdade esse e-mail? @ gmail.com. É verdade. Queijo azul. Ah, queijo azul. Banhando umas pintas, uma pauleira lá. Tá, é isso aí. O Vitor acabou de sair de lá. Manda um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. Ei, para a namorada, Cíntia. Vamos fazer os classificados por assim, pode ser? Pode ser, mano. Vamos pra nós, hein? É clá, duas ofertas. A primeira é uma moto Twister ano 2005, nova, de garagem, na cor prata e grafite, na carenagem. Linda, com 22.760 quilômetros, 660. Aceito moto de menor valor para a trilha. Meu marido quer trabalhar no campo, em Guaíba, com a moto, e a Twister não dá para este tipo de serviço. Tem que ser de trilha. O valor da venda, 7.500. Agradeço a consideração dos amigos, adoro escutar vocês. Beijos a todos. Contatos para Carleise Aquino. Ah, não, para que Carleise Aquino tá vendendo? Tá vendendo a Twister? Eu acho que é o nome dela, né? Carleise. Ah, Carleise, sim. Ah, Carleise. Carleise com S. Ah, Carleise. Eu acho que é Carlos e o Leise do marido. Ah, Carleise. Aquino@hotmail.com. Realmente a Twister não dá pra trabalhar no campo, mas... É ruim a Twister pro campo, é isso aí. É o Carlos e a Deise. Carleise. É isso aí. Carlos e aí, galera do Pretinho. Meu nome é Valdir e moro em Floripa. Achei um camarão na empadinha do Almir. Peraí, só um pouquinho. E ganhei uma moto, diz ele aqui. Camarão, achou o camarão lá. Era uma tá promoção. Dando camarão, hein? Era uma promoção no ateliê das empadas, que é do Almir. Ah. Achava um camarão na empada de camarão e ganhava uma moto. Eu tô ligado, já fiz essa promoção aí do camarão, Magnata. Essa promoção do camarão bombou, mas só mas no verão. Mas é que agora o cara precisa vender a moto, pause. Vendo moto Suzuki Intruder 125 na cor azul, ano 2007, com o Sissi Bar, que é um encosto para o carona, antes que alguém pergunte. Guidão de 30 centímetros de altura. Adoro. E 30 mil km rodados. Moto em ótimo estado por apenas 3.200. Preço abaixo da tabela Fipe. Interessados em enviar e-mail para Valdir.machado. Valdir Machadão, lá de Floripa. O Machadão de Floripa, @gmail.com. Ah, e se liga aí, porque a promoção do camarão vai voltar no verão 2011. Muito bem, pause. Show do intervalo. Teu voltamos olho. Em seguida com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa, estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Você que nos ouve pelas frequências da Atlântida, você ouve o melhor som do FM. Melhor som. Você que nos ouve pela internet, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Fala, doutor Alceu! É papa viva! Doutor Alceu, quero, antes de lhe passar a palavra aqui, lhe fazer um convite. Pois não, no dia 21 de agosto, nós estaremos voltando à casa do nosso ouvinte para mais uma promoção. Eu quero beber na minha casa. Desta vez estaremos levando conosco Davi Coimbra. Davi Carradinho. Já levamos a Rodaica em outra ocasião e numa próxima ocasião levaremos também Neto Fagundes e Lelê. Todas as estrelas móveis do Pretinho. Não, Lelê é melhor não. Dá uma banda com a gente. Posso levar o Bernardo junto? Na casa. Claro que sim, claro que sim. Na casa do ouvinte. É o programa da família, né, Davi? Se não puder levar teu filho junto. Porque eu, no sábado, sabe que eu passei com o Bernardo. Claro, no sábado eu levei no circo. Pô, qual circo? Tem um circo de Moscou. Legal, um palhaço me reconheceu, um palhaço flamenguista, e se queixou muito do tratamento que o Flamengo recebe da imprensa gaúcha. Que e o Bernardo ficou muito surpreso de eu ficar conversando com o palhaço. Ele não escuta o Pretinho Batom. Muito bem, só pra encerrar aqui a promoção, eu quero PB na minha casa, tem o patrocínio da Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. No dia 21, nós vamos de novo na sua casa, então envie mensagem SMS para o número 49207, constando as letrinhas PB e completando a frase, eu quero Pretinho na minha casa, porque eu acho que os caras são bacanas e queria ter eles aqui em casa. É uma, por exemplo, né? Muito fraca, porque eu não gosto deles e queria ver a cara feia deles de perto só pra zoar deles. Melhorou, é outra, entendeu? Melhorou. Enfim, tem várias formas de participar, aliás, de responder esta pergunta aí. Então, o período pra participação é até o dia 16 de agosto, doutor Alceu! É, dá pra ver, doutor Alceu! Casa Perini, especial, é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Mas e aí, doutor Alceu, qual é a boa? Doutor Peter, vamos direto pra Nova York, doutor Peter. Olha, que momento. Vamos falar com o doutor Mano Menezes. É importante a gente explicar pro nosso ouvinte que esta linha que estamos utilizando pra falar com o Mano Menezes não tem delay. Estamos utilizando a linha de serviço da Rádio Gaúcha. Alô, Mano Menezes. É, boa noite, Peter. Né? Inclusive, delay não tem, né? E quem tem o delay é o Inter. Tá de bom humor. Estamos de bom humor aqui, né? Já passeamos de limusine em Nova York, orientamos aquele treininho migué, assim, lá no campo, né? Que é pra imprensa ver, fazer imagem ali, né? Do jogador batendo bola, achar que é alguma coisa importante. Não é. É só pra segurar mesmo. Que cara, o Pretinho, o ouvinte do Pretinho Básico tem o privilégio de conhecer, desfrutar de um outro Mano Menezes, né, cara? Que maravilha. Um Mano Menezes mais leve, mais engraçado. Mas é o salário, né, mais mano? Tranquilo, o salário faz com que o cara fique bem-humorado. O né? Davi Coimbra tá aqui conosco, mano. Ô, grande Davi, né? Coisa séria. Não, um abraço ao amigo Davi, né? Um abraço. Tá me devendo um churrasco naquela tradicional churrascaria de Porto Alegre, ele que fica na subida ou na descida. Vamos lá. Eu tava comentando que o bom salário, né, que é pago pela CBF, faz qualquer um ficar de bom humor, né? Evidente. Tanto é o bom humor, né, que a gente tá atendendo vocês, eu aqui no meu quarto, né, do hotel, nos Estados Unidos, usando pantufas, né, conversando com vocês, numa boa. Mano, qual vai ser o time? Eu quero time? Fazer uma pergunta. Não, Mera, tu foi afastado, Mera. Se não tem uma vaga para dirigir o futebol na CBF, né? Olha que tem. É, começa pelo seguinte, né Mera, o planejamento da CBF é diferente, né, do planejamento que o senhor estava habituado. Respeito muito o senhor, conheço o senhor, né? É evidente, querido, mano. Mas eu quero ir aí, viu? Ficar junto, Didi. Se tiver com passaporte em dia, né, vai ser bem recebido aqui pela delegação. Mano, quer que joga amanhã? Qual o time? A nova seleção brasileira, vai. Não, time eu me reservo ao direito, né, de manter em sigilo até começar a partida. Assim como eu sempre fiz, né, Grêmio, tradição, Corinthians. Né? Um pouquinho de máscara faz parte. Né? Boa, como é que tá a garotada do Santos aí, fazendo muito tweetcam, como é que tá cuidando dessa parte? Esse tipo de aventura que eles fizeram, né, tweetcam e outras, né, bandalheiras, vamos dizer assim, isso a gente reprova, claro, mas tá da idade, né, só que eu mandei cortar o Wi-Fi do hotel, então eles estão um pouco restritos, estão concentrados. Mas eles são ricos, eles têm 3G aí também. É aí é que a gente não pode também botar a mão no bolso deles e tirar o aparelho. Certo. E o Portaluppi no Grêmio, mano? Portaluppi é um bom nome, vai ser bacana ver de novo um gremista identificado. A torcida vai ficar inflamada, evidente. Tá bem. Mano Menezes, muito obrigado pela deferência especial concedida ao Pretinho. Nessa véspera de jogo amistoso, ainda que seja, mas um jogo importante, porque afinal de contas tu é estreia, né? Exato. Obrigado, Peter. Um abraço aí. Obrigado, Potter, mano. Né? O Potter que tem meu contato aí. Isso. Espero que não divulgue muito essa linha aí, esse telefone aqui. Não, relaxa, isso é pra acabar com a nossa confiança. Isso aí, boa sorte, certo. Mano. Boa sorte amanhã. Abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado, todos. Fique na torcida. Claro que sim. A nossa torcida é toda tua, mano. Já tinha Tá desligou, já desligou. Pô, ia dar uma empunhada nele, mas ele desligou. Tá bem, hein, cara? Tá bem seguro, pô, hein? Que beleza, hein, cara? É outro departamento. É, agora é o seu, né? Tem um valo aqui do lado da minha casa, os caras não vêm arrumar nenhum. Ai, moço, esse colégio já foi exaltado nas redes. Esse louco mora perto do Olímpico. Bota a boca! Tchê! E aí, porazinho, ó. Bom, Peter Batista Grossman. Daí, galera do PB, sou o Peter. Peter Grossman. Peter ou Peter? É o Peter, morador de Torres. Queria aproveitar o espaço de vocês. É engraçadinho. Se é que me permitem, para falar das ruas de Torres, como que uma praia conhecida como a mais bela praia gaúcha está com tantos buracos nas ruas? Ah, mas não é privilégio de Torres, amigo. Todo o litoral gaúcho. Eu estive no Imbé nesse final de semana. É uma vergonha. É uma buraqueira, como diz velho. O Boris Casoy. São todas as ruas de Torres esburacadas. É tanto buraco, mas tanto buraco. Tanto buraco, tem buraco no lado esperando a Vespa entrar, diz o cara aqui. Bom, peçam pra galera da prefeitura tomar providências, porque o verão tá chegando, senão vai ficar feio pra gente, chegando, né? O turista chega aqui e só vê buracos nas ruas. É isso aí, galera. Desde já agradeço a atenção de vocês. Manda um abre teu olho, magnata, pra prefeitura de Torres. Eu adoro Torres, hein? Eu gosto de ir ali pra Itapeva, que tem umas dunas. Isso. Tem umas dunas ali, né? Uma reserva ecológica que eu sempre fico por ali acampando. Legal, Paulo. E ele pede pra ler em qualquer horário, inclusive na reprise. Abraços, Peter Grossman, de Torres. Mande pra gente aí o seu pote a boca no pretinho pra pretinhobásico@atlantida.com.br com o título de Bote a Boca. Muito bem, Fetter. Manda bala aí, Davizinho. O nosso ouvinte Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira. Ele estava conversando com um amigo dele, como é o nome do amigo dele, o Diego Goulart, e o Diego Goulart, o diálogo foi o seguinte: o Diego Goulart disse que existem histórias de terror que começam com em uma noite de lua cheia. E outras que começam assim: eu aceito. Homens! Muito bom, Marcelo Oliveira. Muito bom, meu, muito bom. Vai daí, Pi. Muito bem. Coisas que um homem tem que saber fazer. Opa! Preste atenção. Trocar pneu de carro. Ah, é o mínimo. Obrigatório saber fazer isso rapidamente e sem sujar muito a roupa. Os dedos pretos impressionam as donzelas em perigo e até fazem o herói do momento. Cara, mas desculpa de interromper, mas, cara, assim, ó. Cara, tem que ter no carro um kitzinho pra trocar o pneu. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que eu sei. Qual é o problema de tu passar ali? Só um pouquinho, por exemplo. Vai. Qual é o problema de tu passar ali na Ferrari, comprar uma luvinha? Luvinha, cara. Aí tu vai ter que trocar o pneu do carro um dia. Tu tá indo pro casamento, cara. Tá indo pro casamento, furou o pneu, tu bota a luvinha, uma luvinha de couro ali, pá, bota a luvinha, troca o pneu, tira a luvinha dele, cara, entendeu? Ou tu sabe que um amigo meu, o Sérgio Baixinho, que era mecânico... O Sérgio Baixinho, que era mecânico de automóveis, e ele conheceu mecânico uma moça... Mecânico de Hot Wheels, ele é baixinho. O Sérgio Baixinho conheceu uma moça que tinha um Fusca, e ela levava o Fusca para que ele consertasse. Adoro mulheres que têm Fusca! E que ela disse assim... Moderno, Jesus! Que ela pediu para que ele fizesse amor com ela... Na oficina, sujo de graxa, em meio ao óleo. Ao pneu, óleo sujo. Tem mulheres que gostam de coisas. Coisas rústicas. Eu comprei esse kit pro Maurício final de semana. Não, mas assim, tu sabe que depois do kit Fetter pós-jogo, nós lançaremos o kit Fetter troca de pneu. Boa, Bora. Vai daí, continua, Pizinho. Dá nó de gravata. Você, homem, tem que saber fazer. Não sei também. Eu não sei, mas sabe qual é a maior barbada de todas, Pizinho? YouTube. Deixa pronta, cara. YouTube. Entra no YouTube e coloca assim, nó de gravata. Tem 76 milhões de gravata. Mas eu nunca consigo aprender. Não consigo. Mas a oferta diz pra deixar pronto. Não deixe pronto, que marca a gravata. E o nó não é o mesmo depois da segunda vez. É verdade. É mesmo. Eu vou começar uma eu tenho nó de gravata lá há dois anos. É lá que pronto. Eu uso gravata duas vezes por ano. Eu também. Duas vezes por ano. Bom, e tem outra. Uma na audiência do Pretinho, esse ano já foram três. E outra no evento. E tem outra, né? Uma gravata no Fetter não é a mesma coisa que uma gravata num empresário. tem esse detalhe. A tua gravata pode ter um ar um pouco diferente da gravata daquele cara. Maloqueiro, é, chinelão mesmo. Eu não quis isso, mas entendeu, tá certo. Isso aí. Usar uma furadeira, o homem tem que saber. É verdade, eu aprendi. Eu aprendi depois do casamento a usar isso. Mais do que isso, tem que ter uma furadeira em casa. Eu tenho a da minha mulher. O homem tem que saber fazer isso aqui. Homem que é homem faz isso aqui, ó. Não! Já a bichinha grita, não! O mais difícil da furadeira é tu acertar a bitola da broca com a da bucha e do parafuso. Não, tu tem que ser um pouquinho mais com um poste pra acertar a bitola da bucha, do parafuso e da broca. Olha, não é tão fácil. É uma questão lógica, né, cara? Pega a broca. Tem o númerozinho da polegada ali, né? Pega a bucha antes e vai na broca. Pega a bucha, vai na broca, aqui encaixar e rolar. Não, assim. Senhor. Tu só não, lê senhor. O número da bucha, da broca e do parafuso. Mais fácil eu prefiro isso. Botar antes na prefere bucha. Prefere o método das tentativas, né? Bucha. Não, e o bom é quando tu descobre que tem uma broca pra concreto e outra pra madeira. Não, e mais ainda, tem uma broca para furar azulejo, porcelanato, que é uma broca de vidia. Quem sabe usar depois, muito? E depois, quando tu percebe que determinada furadeira que tu tá usando não consegue furar, e aí alguém te diz, mas tem que ser uma de impacto. Aí tu é um cara inteligente e já tem a furadeira, que é as duas na mesma. Tu só comuta uma chavezinha, lá, ela vira de impacto. Se instalando aí, me deu uma ideia pra uma crônica. O mundo maravilhoso das brocas. É verdade. Segredos e mistérios. Sabe que falta pra ti, Fetter? Um jardim. Sabe? Mas eu tenho um jardim, né? Não, tem jardim mesmo. Jardim tem. Posso pegar aí. Sabe? Pra te brincar de jardineiro também. São aqueles caras, maridos perfeitos americanos, viu? Que tem toda uma garagem cheia de grama. Cortador de grama. Cortador de grama. E também é. É legal. Tanto é que qualquer programa de grande audiência nos Estados Unidos na televisão tem uma propaganda de cortador de grama. É verdade. O americano adora cortar grama. Sabe que jardinagem é um troço que tá dando dinheiro pra caramba. É verdade. Quem abriu uma empresa de jardinagem, eu não Eu tô começando no ramo aí, tô começando no ramo, devagarinho nós chegamos lá. Engraxar sapato todo homem tem que saber. Ah, isso é barbado. Eu não sei. Não? É fácil. Eu passo aquele líquido. Encerar o carro. Não precisa. É muita. Não precisa. O homem atual não encera o carro. Não, o homem atual. Esses dias tinha um amigo meu que tá com o carro todo sujo. E é legal ficar com o carro sujo, assim, é uma coisa meio selvagem. Carro sujo. E finalmente todo homem tem que fazer baliza. Isso diferencia meninos de homens. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, e outra coisa. Baliza, uma coisa é fazer baliza com um carrinho desse tamanho. Outra coisa é fazer baliza com um carrão. É verdade. Um carrugão, um Landau. Quero ver fazer baliza com um Landau. Sempre tentei fazer com o meu Landau. Macho faz baliza com o Landau. E macho rico nunca faz baliza, sempre deixa no estacionamento. Mandou bem. Uma piadinha, vai! Piada do Pote! Apoio! Biscoitos Tuca! Porque tu dá, eu como! E aí, galera do PP, meu nome é Diogo, envio uma piada pra vocês. Mandem um... Tá ligado? Do Geiso. Os parceria do bonde do PCS2. Meu Deus. Ai. Deve ser o... Primeiro comando... Presos, né? Deve ser presos. Primeiro comando de... Não, do deve Sul, ser preso mesmo. O cara é Diogo e mandou do e-mail do Luiz Carlos. Deve ser um presidiário isso aqui. PCS2 deve ser algum grupo, né? De extermínio, alguma coisa assim. De radialistas. Tá um abraço a todos os grupos de extermínio. E aí um cara chega num bar e fala pro garçom que é travesti. Opa! E vestido de mulher. O garçom é um travesti? Ele tá vestido de mulher. Nossa. Me vê uma loira bem gelada. E o garçom, que era morena, bota a peruca loira e diz: aqui só tem uma loira bem quente. Tem outra aqui melhor. Vai. E aí um louco gritou no pátio do hospício: eu sou enviado de Deus! De Deus. E o outro louco: mas eu não enviei ninguém! Quem mandou foi o Igor Silveira de Alvorada e pediu pra ler o PB das... Dá, 18! Acertemos! Ô, Cid, vamos dar um conferes na hora aqui, Cid. Faça isso. Espera um pouquinho. Que mulher chata. O Igor pediu um jabulani também. 57! Não, vai dar bom. Enrola pra começar. Cheia. Tá, então deu. Vai daí, Sidão. Posso fazer os salmos já? Vai o salmo aí, Sidão. 2 minutos e meio, manda bala aí. Saudades de você, Davi. Eu também estava com saudade, Cid. Ouço cada história sua que você não faz ideia. Tudo mentira. Tudo mentira. E sobre a sua opção sexual? Também é mentira. Ah, então você não é homem mesmo. É isso que tu ouviu, meu respeito? Sim. Não é possível. É. Davi, como era o nome do seu namorado, aquele louco? Não, eu tentei lá o meu amigo. Desculpa, eu gosto de conversar com o Davi. Dá 5 minutos, tu tá rasgando o Davi, Cidão. É melhor tu fazer o salto. É, com essa cabeça é um perigo rasgar. Ah, vai implicar comigo agora, seu nanico corcunda? É uma cabeça, hein, Cid? Boa tarde, galera. Olha do Pretinho. Linda, não se meta, não se meta nas minhas coisas. Sunga da caras, hein? Veja que Leonardo mandou este e-mail de Jaraguá do Sul com este salmos belíssimo. Vocês querem que eu diga o autor? Não, não faz. Fala o salmo. Quem compôs esta canção foi... Não. E diz assim... Bate forte o tambor, galera. O Cid tá ficando malandro. Bate forte o tambor. Eu quero é tic, tic, tic, tic, tac. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas. Faz barrento nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Legal a letra, nunca tinha visto por esse viés. Bate forte. Pega o gurizinho, o refrão, só quer o refrão. É, só o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, taque. Boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltamos amanhã, 1 da tarde. E não esqueça que hoje, 8 da noite, tem bola nas costas aqui na Atlântida. Amém? Valeu, obrigado. Tchau. Pois não.